tempo que chegar é a mulher do padre. O último que chegar é a mulher do padre. Se ao menos os padres pudessem casar, não ia passar apuros ao me confessionar. O último a chegar é mulher do padre. Chegar é mulher do padre. O padre me chamou para ser a mulher dele. Eu falei pra ele esperar o último. Sou muito esperto. O último a chegar é mulher do padre. O último a chegar é mulher do padre. Chegar é mulher do padre.